comme un feu qui me consume doucement. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. 拜拜。Thank you. amor. Alguém tá cantando em português.